en las nalgas de mandarín. Vamos falar do The Autopsy of Jane Doe, que é um filme que saiu agora há pouco tempo. Só do Sr. Joaquim, não foi? Inédito do Sr. Joaquim. Sim, isto é daqueles, dá-me ideia que é daqueles filmes que são lançados exclusivamente em streaming e que saem logo passado 10 minutos no Sr. Joaquim. O Sr. Joaquim está tipo Netflix agora. Exato. Está fortíssimo, fortíssimo. Vem tudo, vem tudo. Epá, e este filme é, é um filme de terror, não é? Sim, realizado, deixa só dizer, pelo gajo que fez o Trollhunter. Gostei muito. Pois, exato, que é bem... Que curiosamente só fez esse, não é? Só. Que eu até pensava que fosse mais que um a fazer o Trollhunter. Ah, não, ele tem... E não sei como é que vocês gostaram do Trollhunter. O Trollhunter deve ser o único filme de found footage que a imagem está sempre focada e centrada. Portanto, expliquem-me isso. Mas pronto, pormenores à parte. Sabes, nem toda a gente é como tu, há pessoas que se preocupam nas filmagens. Eu ainda não vi o Trollhunter, atenção. Ah, não viste? Não vi. É um filmaço. Tu já viste, Carlos? Então nós já falámos do Trollhunter, acho que aqui num episódio qualquer. E eu disse que vi. É que se eu disse que vi. Pois então. pronto, a Autópsia de Gendon foi um filme de terror deste jovem, que foi feito, é americano, não é lá nos fiordes. Que é um filme muito engraçado, quer dizer, tem uma premissa interessante, que ele começa... num coroner, que o coroner nos Estados Unidos, o coroner é uma mistura de médico legal com o homem, com uma funerária, não é? Penso que essa figura não existe em Portugal nem na Europa, mas é tipo a pessoa que vai buscar o morto e depois tenta descobrir a causa da morte. Não sei se aquilo é uma autópsia que eles fazem, porque não sei se eles terão formação médica. Pois nunca se percebe. É, sim, mas pronto, não faz mal. E há uma senhora que é encontrada numa casa, há uma casa em que parece uma data de mortes terríveis, está uma senhora no meio, extremamente bem conservada. E essa senhora, morta, é levada para o tal coroner e os gajos começam-lhe a fazer a autópsia e começam a cortar e a ver, que é um puzzle, não é? Começam a ver coisas que não fazem sentido. Aquela pessoa está bem conservada, tem um conjunto de enigmas, tipo jogo de computador, não é? Vais tirando umas pecinhas, mais outras, para descobrir como é que a senhora morreu, e aquilo começa a amontoar ali um mistério fodido. Acontece que aquilo é um ambiente, não sei se vocês se lembram daquela Six Feet Under. Sim, faz lembrar. Que é uma casa familiar, um pai e um filho. O filme tem uma relação pai e filho muito engraçada. É um pai e um filho. O filho ajuda o pai já é velhota, que aquilo é um negócio de família. Pronto, tem uma relação muito engraçada. Então, portanto, a primeira metade desse filme é essa parte, e é muito engraçada. É um filme que está muito bem construído, muito bem filmado, com uma fotografia muito boa, bom ambiente, bom som. Filme, não é de todo um filme destes filmes de terror que aparecem no Sr. Joaquim de noite para o dia. É um filme muito, muito, tecnicamente, muito competente. Acontece que o filme chega a meio e, na minha opinião, estraga-se. Porquê? Porque deixa de ser aquele enigma, aquele filme, aquele thriller, aquele mistério, tu queres saber o que é que aconteceu àquela rapariga, para se chamar um filme de terror perfeitamente convencional. E nunca mais volta ao início. E, na minha opinião, a partir daí, acaba por ser um filme banal, aquilo que era um bom filme, que tinha uma boa história, bons personagens, um bom ambiente e um bom conjunto de pistas que podiam ir embocar numa coisa boa, acabou por se esmorecer um bocado, pronto, e banalizou-se. E a partir daí já não voltou a apanhar, na minha opinião, não voltou a ser nada de especial. Miguel, tu viste? Sim, eu concordo contigo, né? Que a primeira parte realmente é bastante boa porque sustenta o mistério, e depois o filme tem, pronto, não é um problema, o filme opta por se resolver, não é? E optar-se por se resolver, escolhe um caminho que, pronto, que pode ou não agradar, e neste caso é um caminho demasiado fechado, é um caminho que vai dentro do género de terror, sem estar a spoilar nada, não é? Um caminho que escolhe um género dentro do género maior, e que realmente perde um bocadinho essa ambiguidade e essa, e essa relação que havia ali entre eles e aquela descoberta que ia alimentando o combustível que estava a ser dado ao filme, não é? Pois o filme. Mas é um filme de terror ou um filme de mistério? É terror. Aí é que está, porque é mesmo só um filme de terror, sim. Mas tu se percebes isso desde o início? Não percebes. Opa, tu no início percebes terror porque estava escrito terror no género do só filme. Por causa disso, só por causa. Mas o filme poderia muito bem, se o filme se aguentasse sempre naquele registro da primeira metade, aquilo poderia ser muito bem, na minha opinião, se eles quisessem ir por esse caminho, podiam fazer um mistério na mesma linha e acabar com a mesma história que acabou aqui, ou seja, terem a mesma conclusão, mas de outra maneira, que era pela via do forense, não é? Sim. Que era capaz de ter piada, Epá, mas pronto, mas depois não tinha terror, não tinha aqueles jumpscares, e depois as pessoas, estes filmes de terror também servem para levar os teenagers ao cinema, para as gajas se agarrarem, não é? Porque se ficam com medo, não é? E perdiam um bocado essa. Eu acho que a ideia geral e a abordagem a esta temática, não é? Dentro do género, está original, vá, não é? Está ali uma pequena lufada de ar fresco. Agora, realmente, eu quando comecei a ver o filme, eu não tinha a certeza. Um amigo meu recomendou-me e eu vi aqui horror, mas pensei que até podia ser um thriller, percebes? Um filme de crime e que, pronto, houvesse uma coisa mais macabra, mas nada de sobrenatural. Mas depois, realmente, é um filme de terror, puro e duro. Muito bem. E faz-me lembrar aqui. Nada original. Não, nesse aspecto acaba por não ser. Quer dizer, eu acho que a abordagem a abordagem é diferente, não é? A premissa, o kick-off é muito diferente, mas depois de facto o final é muito mais tradicional, sim. Isto a falar em autópsias faz-me lembrar a velha história, que não sei se vocês já ouviram alguma vez dizer, que não. Na família do Pinto da Costa só o irmão é que trabalhava dentro da lei. Então. Porque era de medicina legal. Tá muito boa essa. Yeah.